A música sempre foi uma parte determinante na história do homem. Por isso, e hoje estamos aqui. Top Sounds. O som da galera. Oh não, oh sim.